12 ou aquela, né? Não, não, não. Não, não, não. Aí a escola já estava linda ali, ali, ó. Aí o pé. Vai explicando, cada fase. Fala um vídeo, vocês podem. Fala um vídeo. Vocês podem ver aí, aqui tem cada coisa aí. Ó, aqui a gente tem, ó, uma vista. Vocês podem ver. Aqui a gente já os cavalos. Qual é o nome dos cavalos? Cavalos. Isso. Rapaz. Esse galpão grande aí é o quê? Isso aqui eu não sei o quê. Aqui deve ser a minha força. E agora aqui também não sei o que é isso. E esse galpão grande é o quê? Aqui? Aqui eu já tenho essa pista. A pista ferro. Aquilo ali já contemplou muito projeto. mostra muito bem o nosso papel. Você vê que eram pessoas que sabiam, tinham conhecimento da criação de recursos e procuravam. Nesse caso aí foi uma arquiteta, porque tinha muito mais apreço pela beleza, né? A gente vai procurar mais engenheiros para construção. Mas a arquiteta ali serviu para ver que ela não sabia absolutamente nada. Ela precisou da orientação dos envolvidos no projeto. Se não tivesse aqueles, as pessoas que sabem da criação, ela vai fazer uma obra linda, correta, perfeita, mas que não é funcional. É, eu achei interessante aquela parte que mostra por dentro do estado, né? Os cavalos, eles são animais sociáveis. Ah, aí você viu que para dividir a baia de cada cavalo, usou só duas ripas, né? Só. Ele vê, né? Mas não tem um contato, isso. Mas ele vê. E os filhotes estão de frente para as mães, você viu isso também? Não percebi, não percebi. Os poucos estão de frente para as éguas. E os garotos afastar. Aqui é bem mais simples. Tá? Um bairro bem simples. No Brasil? Isso. Tudo aqui no Brasil. Vira o bombocha da África do Sul. Uau! Sabe por que eu valorizo produto nacional, sabe, Lúcia? Aí deu o quê? também, é um meio de construção de atores. Sabe? Vamos falar um pouco do filme, já que a gente não falou. Equinos, meu povo. Sim. Companhia? Companhia? Ah, é verdade, que é aqui. Manga Larga. Manga Larga. Puro sangue inglês? Acho que no Brasil tem. Mas só Rio Grande do Sul. Não é super comum. Né? Eu só que nem quando eu mostro o gosto do pescoço, não vai falar. É? Pescoço? O que é que tem no pescoço, Lúcia? Tem uma pessoa em imagem. Pescoço dele é assim, ó. Bem curvado, né? Assim, e o pescoço dele é pra fazer a doce, mas assim, curto e mais. A gente que não gosta. Não, e pro clima? Estábulos. Vamos lá, estábulo. Como deve ser o estábulo? É, o estábulo ele deve permitir ventilação, só que não permitia muita entrada de vento, porque pode prejudicar, pode causar problemas respiratórios aos cavalos. A posição é importante. Por quê? Posição para sol, sem qualquer sol. Sol e vento. Vento. E também a inclinação do terreno também. É. São projetos que vem logo. Acho que para a maioria, se não todas, as instalações de equinos tem que ser uma topografia plana, se, de preferência. Maria. Como deve ser a bala? 3 por 4 deve ser a limitação. No mínimo. Que... No mínimo. No mínimo. No mínimo. A pergunta vai com a bala. Eles disseram que a medida mais assim para ficar mais certinha, você botar uma medida e meia, né? No cavalo, 3 e meia, para poder ter. Muito cuidado aí em altura. Mais altos, pode ter mais altos ainda. Os portões de janela são importantes para não ter, né? Normalmente tem uns que eles colocam assim, cuidado com esse cavalo seja, né? Tem na janela. Como é que é o nome dessa porta aí, que é porta do luto? Não, não, porta específica. A gente é porta do luto. Porta saluna. Porta? Saluna. Saluna. Exatamente. É folha dupla também, a gente chama de folha dupla. Eu já estou usando uma vetora. Tá, mais acende porque. Só mais simples, né? Mas simples que eu conheço, só tem abertura e você fecha com a própria corrente. É. Só botar a corrente ali você não, aí você acha que tá preso. Isso que é importante também é ter grade, né? Porque os trabalhos são bem associados, então eles têm que estar sempre visualizando o outro. O Robson comentou. Desculpa, eles costumam bater um papo. Animais que nem todo, né? Sentem muito quando ficam sozinhos. É, pra não dar estropetismo. Mas aí também não podemos colocar garanhão perto de garanhão. É, aí é problema. Vem cá, mas aquele vídeo que eu mostrei, tinha dois garanhões, um de um lado e outro. Os caras fechados ali, eles nem tinham. Eles não podem ter boa visão do outro. Não, mas agora até o cheiro é papá. Mas tinha grave, eu tinha botado a cabeça pra fora. Pra fora é uma coisa, um tá vendo o outro. Não, mas. Se os dois botar a cabeça, corta o problema. E aí, começa a ver. Querido. Um mordeu o outro, porque aí não vai ter patada, né? Porque aí não vai conseguir. Ele vai salvo, pula, vai lá no outro e volta. Não, foi assim, né? E a briga é feia, mano. A briga é feia. E só para quando um morre. Exatamente. É porque somos nosso porém, né? É. Eles vivem areia, o nosso sol está aparecendo. É o que o Chico aí são, acho que, os únicos, não, mas acho que é o animal mais de personalidade que a gente trabalha, né? Sim. Um animal é totalmente diferente do outro. Inteligente. Adoece muito fácil, tem pouca saúde, tem um pouco de saúde. Um grande pesado, tem pouca saúde. Estava falando sobre posição de bebedouro, né? Estava vendo que você falou também, é a gente que é ayurvedana, que é ótimo você botar aquele bebedouro automático, que está sempre contato, você pode botar um filtro, para água está sempre renovando, ele era. Só que tem um porém, hoje, que como ele come, vai lá no posto para beber, então aquilo ali pode entupir, e de repente, se o chão tiver uma inclinação correta, aquilo ali vai limpar a água e vai estar tudo no caso. Segundo, mais grave, que a água é através do você vai perceber se o animal está com algum problema. Porque quando ele está com algum tipo de problema, ele para de beber água. Então, quando tem aquela água lá, você vai ver o nível da água, você está com bem, então você... Nossa, que isso que é, né? Você falou do problema respiratório, né? Animal tem muito problema respiratório, como tomar cuidado com o tipo de cama que você vai colocar. Cama que tiver poeira, cama, partícula LED. É, sabe que o que... É, sabe o que eles fazem na cama para facilitar a drenagem de urina? Tipo, eles primeiro na baia cavam um buraco bem fundo. É, primeiro fazem umas camadas de pedras. É, e depois cobre com areia. Facilita a drenagem. É claro que para as fezes vai ter que ficar trocando a areia. Mas. É. Porque o cheiro da ureia pode provocar problemas respiratórios, pneumonia. Pode provocar. A baia fica úmida, provoca problema de casco. Os animais também têm muito dano de casco. Esse é o problema de casco. É um animal também que sofre com umidade. Pode vir, não faz muito úmido. Uau! Eu falei que ia filmar só os melhores momentos. Nossa, mas vamos criar os direitos autorais. Mas eu acho que hoje não vai dar certo, não. Não, não vai dar certo. Eu acho que eles souberam do pedido antes. Pode ficar aqui pra gente um bonzinho. É, tô calmo. Isso aí foi a regra de estragar aí, ó. Gerou um coelho. Ó, foi um coelho. Ó, foi um coelho. Foi um coelho. Gerei um pouquinho também, sabe? Já tô querendo a filmagem. Eu tenho uma dúvida desde o início do semestre. É possível, é permitido, digamos, colocar lanterninha em todas as construções rurais? É permitido. Permitido é, não é recomendado. Por quê? Só dúvida. Porque na maioria das construções é juiz. Não, é apenas pergunta. Não, mas você pode colocar, pode. Né? Tudo, toda vez que você colocar a lanterninha, você dobra o pé direito. Vamos fazer, se Deus quiser, no tudo é certo, em São Gonçalo, só tem entre isso um galpão de aves de corte, professora Juliana. Ah. A verba, pouco. Orçamos com telha de barro, eu fiz o orçamento. Ficou muito caro. Ficou praticamente o valor todo da instalação em telhado. Se conseguisse acabar com a lógica de boa internet, né? Nós estamos tentando. Ficou mais ou menos, a gente vai gastar uns 12 mil para fazer a instalação. O telhado seria mais 8 mil, se fosse de cerâmica. Você tentou diretamente na empresa? Estamos tentando. A gente fez uma contrapartida. É, a gente fez um projeto exatamente para mandar, entendeu? Foi exatamente diferente. Agora eu olho e caramba. E aí, Robson, a gente deve fazer de Eternit se não resolver nada. E para Eternit eu vou dobrar o pé de dentro. Na base do alumínio também é bom, o problema de lá é se tiver que se inventar alumínio com o tempo, ele criar, colocar em qualquer coisa. Alumínio eu também é feito dentro do barulho. Que barulho? É. Mas entendeu o barulho. Frango, vai botar bem tudo inteiro. Se chover. Para uma pessoa normal já é estressante, imagine para um pintinho como passarem. E qualquer coisa dá infarto. Aham, uma buzina dá. Se você fizer ao pé da rodovia, se o caminhão passar por cima dos animais, morre. Então, não tem que tomar essa atitude, sabe? Então, eu vou botar o pé dele. Mas eu sei que vai ser quente. De fato. Já estou com a Manuela? Ah. É, Manuela mesmo está fazendo, dependendo de vez, né? Não tem jeito, gente. É, vamos lá. Ó, ó. É dinheiro. Tem. Não é fazer de cara, de coqueiro. Não. Ou aí, por exemplo, em Manuela, Manuela fez um local perto de sombra. Os animais aquáticos ficam na sombra. É outra coisa que eu falei com o Juliano. Então, vamos construir árvores ao redor. Também não sejam mortíferas. Soletre. Não entra tanto que o povo bota o povo. Cadê meu povo? Não sei, eu acho. Não. Ele tá vendo. Vai dizer que eu não, já vai dizer que eu não enviei. Não enviou. Envia esse sim. Não, não enviou. Porque eu não tenho. Porque eu não. Lúcia, você verifica assim toda vez que você envia para o mundo? Thank you. usar para as coisas importantes. É esse o primeiro vídeo que o Christian Snyder traz aqui. Fala de um projeto por uma ONG formada por 16 igrejas evangélicas, se não me engano, chamado Diaconia, na ONG. Ela é destinada para trabalhos sociais. Ela vai para a propriedade de pequenos produtores e uma das atividades que ela faz é a instalação de biodigestores, que melhoram muito na vida dessas pessoas, principalmente as donas de casa, que não precisam gastar dinheiro, o seu penado dinheiro, digamos assim, para a compra de botijão de gás, né? E muitos economizam para fazer outras atividades para complementar a sua renda. Biogás será armazenado. Bem no centro, o cano guia serve como tem o gasto saindo. Então, na hora que eu tava, ela para de lançamento. E até o mecanismo de segurança. Tem que estar preocupado com a sessão que o gás está saindo. Como a pressão do biogás é menor que a do gás comum, coloca-se terra em cima da caixa para fazer peso. O fogão tem que ser adaptado. É preciso aumentar o furo por onde o biogás vai passar. Por isso que a chama é muito maior. Eu estou tendo também a sua, seu dinheiro de gás. Depois que eu vou fazer, logo amanhã, é o meu todos os clientes. Eu dou os clientes, nem levo muito tempo para fazer. E consumo muito gás. Tudo que eu pensava em fazer, agora eu vou fazer. Graças ao gás que eu mesmo estou produzindo. Para uma casa com 5 pessoas, são suficientes as fezes de 2 bovinos adultos, 10 suínos ou 100 aves. Sempre 1 quilo de dejetos para 1 litro de água. Mas para a primeira vez, o recomendado são 3.400 quilos de esterco e 3.400 litros de água. Como prevê-la, o sistema digestor demora entre 15 e 30 dias para começar a emitir o gás. Depois, no dia a dia, a reposição de dejetos e água é feita de acordo com o consumo da família. O que o agricultor precisa é ficar de olho na caixa. Quando ela sobe, é porque tem gás. Se desce, a produção diminui. É o que o Paulinho faz todos os dias. Quando a caixa baixa, aí a gente sabe que vai estar baixando. Aí eu jogo com os metros, a gente sobe. 10 quilos são suficientes para atender a casa dele e da mãe. O que sai do tanque de descarga é o biofertilizante. O esterco já com a quantidade menor de gases e rico em nutrientes. Um filtro de pedra ou vela dá para separar o fertilizante líquido do sólido e adubar a lavoura. Toda a família do município de Jupi se envolveu no projeto. A Vanessa Santos, mulher de Paulinho, conta que no começo não foi fácil. Eles precisaram da ajuda de vizinhos para o primeiro abastecimento com o esterco. A gente ia buscar no reboque normal. Será que vai dar para existir? Muito, porque é muito dificultoso para a gente ir no início. Mas agora, depois que a gente pega a prata, é mais fácil. Eu até converso com o marido assim: já gostaram do gestor? Faz para dar essa comida agora, né? A mãe de Paulinho, a dona Joselita Santos, ficou com surpresa que o biogás queima menos as panelas. Mas a principal mudança foi no bolso. Agora o dinheiro da bateria já paga energia. O dinheiro da energia fica para fazer outra coisa. Basicamente, o dinheiro do petróleo é uns verdinhos coloridos que eu uso. O biodigestor também já faz parte do dia a dia do seu Maurício Brás e desta outra Joselita. O casal mora num sítio de 2,5 hectares em Carnaíba, no sertão do Pajeú. A região foi uma das primeiras a receber a tecnologia. Aqui no sertão do Pajeú, a gente planta o primeiro digestor em janeiro de 2009. A demanda é muito grande, mas não temos digestor suficiente, na verdade. Todo mundo que conversou continuou com o projeto? Sim. Aqui, há 3 anos, o biodigestor é muito bem aproveitado. Na lavoura de milho e palma, nada de veneno, só biofertilizante. E veja o capricho da horta que a dona Joselita plantou em cima da caixa, com aquela terra para fazer o peso e pressionar o gás. Aqui eu tenho cebolinha, o alho sempre verde aqui, ó. Tem esse tomate, pode plantar aqui o que quiser. Quando ela soube do biodigestor, correu para pedir um. Era um sacrifício muito grande para mim, eu só cozinhava com lenha. Mesmo já tendo o gás, mas a gente não tinha dinheiro para trocar o chão. Eu trocava o chão uma vez no ano, quando dava certo. Então, uma tecnologia dessa, sabendo que com apenas seu trabalho, você ia poder garantir o gás para cozinhar, isso é ótimo demais. Na cozinha, o forno não para. Costinha de porco, pão caseiro, o que antes era um luxo para a família, agora é complemento de renda. Com gás à vontade, a dona Joselita consegue fazer doces para vender. Dona Joselita, tem feito diferença na compra do alimento? Graças a Deus. Antes, nós não tínhamos absolutamente nada. E hoje, conseguimos pagar nossos contos. E deu para fazer mais. Tem meses que a venda de doces rende até R$ 300. Esse ano eu reformei a minha casa. juntamente com a Copa do Fruto. Foi fruto desse pequeno grupo que tem. Em cada chama acesa, o biogás revela um efeito multiplicador. Mais economia, mais renda, mais bem-estar nas famílias. Agora vai ser o resto da minha vida, viu? Meu digestivo. Além da renda, a gente se sente assim, digamos que hoje em dia a gente se sente cidadãos. Antes nós éramos pessoas sem autoestima. E hoje, graças a Deus, tudo isso mudou. Já vai com água. porque a maioria deles não vai ter rede de esgoto. Na verdade, né, se a gente também fosse um país correto, Salvador vai fazer isso. A gente ainda joga lixo, não, a gente joga todo o nosso esgoto no mar. O próximo vídeo vai falar exatamente disso. Né? Ó, a Rússia produzia, precisava, né? União Soviética. Pegava gás da Ucrânia. E abastecia praticamente todo o continente. Todo o país russo com energia proveniente da Ucrânia. Depois que acaba a União Soviética, a Rússia precisa de energia. Pensa em fazer nuclear, começa a fazer energia nuclear. Lindo ainda da União Soviética, mas começa as pequenas cidades fazerem rios de esgoto. Essas pequenas cidades começam a produzir tanta energia que dava para ele e para as cidades vizinhas. E as pequenas cidades hoje são as que geram energia. Então é mais fácil, por exemplo, a gente pegar uma São Gonçalo e produzir energia para alimentar a feira e quebrar a feira inteira para fazer uma captação de esgoto para produzir energia. Mas São Gonçalo já passou da próxima vez. Aí, vai. Você não foi lá, né, Maria? Você vai lá para o lugar. Você não foi lá. Tá bem? É fácil fazer. Eu vou dizer porque eu fui. Não, não, não, não é por isso, não. Sei que lá, eu tô falando, quebrou o pé, tô falando, sei. Mas amanhã tá feito, pessoal. Reúne aqui, ó. Amanhã tem que fazer o negócio do professor Cleiton, hein? Lembra das palavras da câmera? Quantas câmeras têm essas estratégias? Várias. Não serve. Vamos, Robson. Aqui para a minha ideia desenvolvida por um professor de zootecnia. Como tinha até falado antes daqui, né? Sobre os imocópios desses profissionais. É, enfim, em uma cidade que é alimentada por um intermitente. Aí vem o problema. Para regar as plantações de palma, faz o que durante os períodos de seca? Onde é o problema? Uma grave crise de falta d'água no Nordeste, uma experiência que abre novos caminhos, acontece no Rio Grande do Norte. E o Nelson Araújo foi lá ver. É, para o Nordeste seco, sempre se fala em perfuração de poços, construção de barragens, transposição, pois uma alternativa se abre com o reuso de água, reuso de esgoto, cidade que tratado é bem-vindo na agricultura. Mesmo quem chega desavisado a Santana do Seridó não deixa de perceber pelo monumento da entrada que a cidade é chegada ao forró. Depois de passar uns dias no município, conversando com agricultores como o Ginaldo dos Santos, agora está para lá. Edson Medeiros, não é boa para neve, mas para planta. O zootecnista Ivan de Oliveira. Você está jogando água fora. É um rio que está indo embora. Depois de admirar a igrejinha de Santana, dando mais vida no azul do céu, eu entendi que a cidade aprendeu a referenciar também uma outra coisa. Localizado bem na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, o município de Santana do Seridó é cortado por afluentes do Rio Seridó. São cursos d'água temporários que correm apenas 2-3 meses do ano, quando é ano de chuva. Só que em vez de ficar se lamentando pelo lento seco assim, alguém aqui propôs que se olhasse para uma outra fonte de água, para a qual a maioria das pessoas torce o nariz, tem até nojo, mas que pode funcionar como um rio perene. É o esgoto da cidade. Quando você fala em água de esgoto, ele deixa uma resistência. Quem propôs que se visse o esgoto como um rio perene, um fluxo contínuo, foi o zootecnista e professor federal Ivan de Oliveira Júnior, baseado no seguinte: os municípios do Seridó recebem água de longe, via adutora, às vezes dia sim, dia não, só por algumas horas, mas a todo momento tem gente lavando roupa, usando banheiro, tomando banho. Nós temos condições de produzir 60 hectares de palma. Este projeto de reciclagem do esgoto já recebeu troféus da ONU, da Caixa e levou o prêmio Mandacaru em dinheiro. Bem, um ano depois que o zootecnista Ivan de Oliveira Júnior apresentou a ideia ao prefeito Adriano Borges, o projeto foi implantado. Uma obra de baixo custo, né? Foram 30 mil reais do prêmio, outros 30 mil que a prefeitura de Santana do Seridó bancou. E olha, você vê, logo depois já estava vivo o primeiro campo de palma irrigada com água de reuso do esgoto de uma cidade do estado do Rio Grande do Norte. Tem 1 hectare e capacidade para produzir 400 toneladas de matéria verde por ano. Apontado para sua causa, vem a dúvida, o medo, o tabu de que essa área aqui não era capaz de produzir a palmofagem. Na verdade, o prefeito conta, tiveram que contornar duas barreiras. O projeto original previa o reuso dessa água que sai da estação de tratamento de esgoto da cidade para irrigar praças, jardins, campos de futebol, mas... Não é para jogar para o campo e irrigar no esgoto, com a resistência, a população não aprovou tanto. E foi aí quando veio a sacada de usar para o plantio de esgoto para gelo. Pesquisando o assunto, Ivan Júnior descobriu que a palma precisa de muito pouco para sobreviver. Nós usamos 1,5 litro semanalmente por planta. Tá, então, se são 20 mil plantas, são 30 mil litros semanais por hectare. Muito seco que não adecente não chove. Aí depois dessa palma foi bom. Tem uma tela, a gente tem um regalzinho que se não vive bem. Eu gostei, porque a gente consegue ver os agricultores, entendeu? uma surpresa ver a cultura vingar assim aqui, principalmente por causa do castigado clima da região. Ninguém está preparado para uma seca tão intensa. Porque aqui, o agricultor, o criador, ele se prepara para a travessia do ano, como quem vai fazer uma copiada. Quando chegou o final de 2012, foi seco, o início de 2013, o agricultor se deparou com uma outra seca. Aí foi um ano que faltou tudo. O prefeito Adriano conta que a estiagem continuada levantou fantasmas na região da histórica seca de 1915. O acontecimento, inclusive, deu título ao famoso livro regionalista de Raquel de Queiroz, o 15, e até filme. No cenário tostado, a vegetação seca, a comida se acaba. Ah, meu Deus, comer tudo sujo. Há que se cavar, abrir o chão para encontrar água. Com a vida de um filho, as famílias se desmancham, abandonando nada que tinha. A esperança é a fuga que dá impulso ao movimento dos retirantes clandestinos. Uma saga que deixou para trás milhares de mortes de pessoas e de animais. Santa Maria, em 2016, voltou a chover. Mas o impacto da seca dos 4 anos anteriores quase se igualou ao de 1915. O clima tão seco aqui que os animais mortos não completam o apodrecimento. As carcaças ficam mumificadas e estão espalhadas assim aos milhares pela região do Seridó. Só essa fazenda em questão perdeu 400 animais. Essa seca que a gente perdeu, passou agora, é a seca mais severa dos últimos 100 anos. Para evitar perdas assim, os que tinham recurso mandaram buscar alimento no Ceará, a 500 quilômetros de distância. A maioria teve que vender seus rebanhos, quase a troco de nada. Vaca sendo vendida a preço de cabra, cabra a preço de galinha. Foi o que aconteceu com o Ginaldo. Na seca eu tinha 20 cabeças de galo. 20? É. Aí depois bateu a seca eu vendi com cabeça comum. Em 20 anos, Geraldo já enfrentou 3 secas de ter que se desfazer do rebanho. Agora, com a palma irrigada, confia que o patrimônio vai mais seguro. Para os períodos de estiagem, ele já criou uma rotina. Levanta cedo e liga as bombas que acionam o sistema de irrigação. O chorume é recolhido para a ETE, a Estação de Tratamento do Esgoto. Decanta no primeiro tanque, onde já começa o processo de fermentação, passa para o segundo e depois completa. tratando do servidor faz sobre uso para garantir a sobrevivência dos animais. Pois agora você vai conhecer uma experiência que profissionalizou a produção de leite em pleno semiárido. Com água de esgoto também, um produtor criou um oásis no meio da caatinga e aqui consegue pôr 10 vacas por hectare, enquanto que a média na região é de 15 hectares para cada vaca. Esse lugar aqui no município de Florânia, você conhece no próximo bloco. Enquanto aguarda, pense na resposta para a seguinte pergunta. Você tomaria cachaça de uma destilaria que trabalha com água de rios e de esgoto? E leite? Então, pessoal, vocês tomariam? Nem mesmo. Yeah. olhar pro pé dele, ficar um bom cheiro, né? Dona Jerusa, que é mulher do seu Sebastião, agora não vai ter mais este trabalho. A casa deles é a próxima a receber um sistema que aproveita a chamada água cinza, a água usada na casa, tirando-a do vaso sanitário para irrigar hortaliças. O projeto foi batizado de Bioágua. Fábio Santiago é agrônomo e coordenador técnico do projeto Noel de Câmara. Esse projeto é uma ação do Ministério de Agricultura Agrária, em colaboração com o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, que tem como finalidade combate à pobreza e desenvolvimento rural. E quanto é que custa a instalação? Fica em torno de R$ 3.000, R$ 3.200. Então, a nossa proposta é formular um grande projeto para ir atrás de órgãos financiadores à disposição dessa proposta do Seminário. Por enquanto, foram instaladas apenas 3 mil águas. Veja como funciona o sistema. A água sai da casa e segue por gravidade até o filtro, construído ao lado do terreno mais baixo. Depois de passar pelo filtro, ela vai até um reservatório e de lá a água será bombeada para canteiros de hortaliças. De acordo com a quantidade de água usada na casa, se define o número de filtros necessários. Aqui serão dois. Feitos os buracos, são erguidas as paredes de cimento com a ajuda de formas de metal. Cada filtro tem 1,5 metro de diâmetro e 1 metro de profundidade. Lá no fundo fica o cano de saída da água já filtrada. Para garantir uma boa filtragem, a estrutura será preenchida com várias camadas de diferentes materiais. De baixo para cima são 20 centímetros de seixo, 10 de pita, 10 de areia lavada, 50 de serragem e 10 centímetros de húmus, contendo 1 quilo de minhocas. A minhoca tem uma grande característica de desintegrar substâncias sólidas e orgânicas. Um filtro como esse aqui, com capacidade para quanto de água? Ele suporta, né, em nossos estudos, capacidade de 300 a 400 litros por dia. É a capacidade máxima para que possa manter o sistema. Depois que estiver funcionando, o filtro terá que passar por manutenção. A cada 6 meses, é importante que se renove tanto a capa do humus e o pó de serra grosso, né, porque à medida que há o processo de desintegração desse material sólido que vem da água servida, vai ser decomposto, aliado ao rebaixamento. A construção é feita a várias mãos e ainda assim leva dias. Seu Sebastião, o dono do novo bioágua, se carrega da cerca que vai impedir a entrada de animais. Abrir a cabeça dos moradores às novidades é a tarefa do Luiz Monteiro Neto. Ele é técnico agrícola da ONG Acus, a organização não governamental encarregada de implantar o projeto na região. Luiz é também pastor da Igreja Evangélica, um líder muito ouvido por aqui. Mesmo assim, o povo quis ver para crer. O conhecimento veio com resultados. Os resultados foram surgindo, o pessoal plantando, colhendo. Até as famílias delas aprendem tudo pelo projeto mesmo. Mas você se refere que a assistência é muito importante, porque é uma questão de você motivar. Pelo lado do Rio Água, vão ficar os canteiros para as hortaliças, que já começaram a ser montados. A água filtrada ali vai ser suficiente para irrigar 2 canteiros com 13 metros de comprimento por 1 de largura e manter cerca de 6 árvores frutíferas. pode causar porque a salinização. Então, há produtos de sais que torna o solo, deixa o solo menos produtivo. Após vários ajustes do sistema, a gente chegou numa condição de produzir culturas que atenderam a qualidade da ambiente. A gente vai chamar de uma cidade. Quer dizer que as culturas de sais da hoje são seguras para o consumo? Sim, na condição atual, sim. Entre os ajustes feitos nesse período de teste estão o aumento do número de filtros, porque a grande quantidade de água no filtro matava as minhocas, e a mudança do sistema de irrigação de aspersão para o gotejamento, mais econômico e que também diminui o contato da água de reuso com as hortaliças e com os agricultores. A instalação do bioágua trouxe também outras mudanças na vida de Ulisses. O minhocário, por exemplo, é uma novidade. Fornece lucros para a horta e minhocas para a manutenção dos filtros. E até cachorro de pegar, tocado. Mas com a concorrência da fase 3, da fase 5, a gente não está me adaptando. Até já existe uma hora, mas é assim mesmo. A gente vai, aos poucos, se adaptando com a fase 3. O que você coloca aí para os companheiros? O esterco natal, para as ovelhas, para a criação de gado, a gente deve colocar para culturas, para tirar para o outro. E coloca aqui para poder transformar em gente. Até pouco tempo, Ulisses plantava fumo, mas para receber o bioágua se comprometeu a mudar de cultura e adotar um manejo menos agressivo ao meio ambiente. A gente está mudando, deixando com o próprio estudo, para que a água coloque são coisas orgânicas, deixando de alimentar o ecológico, até meio, feijão, essas coisas. Thank you. Coloque ali, ó, carregar HTML básico. Você tem pendrive? Ah, mas eu não tenho pendrive, eu tenho que ser agora. Meu cachê aqui, só não. Onde vem, onde é que vende isso aí? Papo 5 também. Não, é bom sim. O Fini é muito açucarado, esse aí tem um sabor mais refinado. Feita só para o tratador poder fazer vistoria também. Rapaz, falou. Olha a cara dele do Antônio. Bota o meu desenho, olha pra fora. A luz ainda tá chocada, porque eu não consigo baixar. Essa eu não consigo baixar, eu tenho que baixar. Não consigo. Eu acho que vai cair. Fica aqui com medo. Eu até posso. Não quero mais, não. Não, por favor. Eu tenho dois problemas pra baixar, eu não consigo baixar. Você tem um problema. Problema aí, pra baixar. Pra que um programa? Pra nós, no Google. Baixar no internet. No YouTube, cada vez eu não consigo ter. Tem todos que tem. Pra ver que a internet é só o link pra baixar. Carinha de um, focinho de outra. Tem nada de diferente do Internet Explorer. Só mudou o logo, só. É que é parecido, né? Deu uma atualizada só, né? Tipo, botou 3D. Botou uma maquiagem. Olha o preço, olha a diferença. Tá sem uma conta, não? Eu vou sair de você. Mas a minha saco, coça tudo, pega dinheiro. Não, o popular usa tudo. E depois ela pega dinheiro. Se eu tiver o dinheiro, meu, que ela pensa essa e que ela se coça. Coça o nariz, coça o peito, o sovaco, faz tudo. Graças a Deus eu tenho opção. Ha ha ha! 17. Não, acaba 3h45. Não, vamos falar de coisa boa? A confraternização do Natal. Exatamente. Semana que vem. Pode, semana que vem. 13. Ó, gente, não dá tão de novo. Eu quero o fim. Dia com fraternização mesmo? Semana que vem. Viu? Aí tem um que você sobe pro outro, aí quando você passa pra o pé dentro de dia. Por quê? A Luísa vai trazer o chocotone. Lúcia vai trazer o alpino que ela gosta. Pronto. Eu gosto de biscoito polvilho pra trazer o trazer suco. Vou pra onde, na verdade? Não, o seu parente lá vai se candidatar. Ah, Me lembra a aula que vem pra gente mostrar, porque é só aves, vai ter tempo suficiente pra gente mostrar e alguém se quiser mostrar alguma coisa. Tá, só, é só sair daqui do mundo. Mas mesmo assim, ela rendeu muito, né? A aula rendeu muito. A aula passa muito rápido desse jeito. Se fosse data show, seria um impacto. Então, teria passado 5 minutos da uma hora. Aham. Eu quero sair da minha conta aqui pra voltar, sabe? Ah, é. Acho que ainda tá com a